Salvador, Alfa, em Quebec. Alfa, em Quebec, prossiga. Reboque finalizado, obrigado, bom dia. Gente, Alfa, em Quebec, bom dia. Comandante 3178 estacionado para o Tortaque, seu ambiente 178, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Vamos confirmar, de Chico Azaleão. Dan 3171, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal Taxi Índia, no ponto de espera chamando na frequência da torre 118.95. Ajuste padrão. Livre táxi ao ponto de espera da pista no zero, via parte principal Taxi Índia, ponto de espera pronto, torre 118.95. Que é legal, no 013171, tem um bom dia, bom trabalho, até mais. Igualmente, 371. Mike X-Ray Alpha, não escuta? Diga pro Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, autorizado reboque da remoto 12 para o gate 09, reporte alterno. Ok, ciente. 3601, chame o centro Recife, frequência 126, corrigindo da 3601 na frequência 128.35, alterna 123.8. Afirmativo, agora o centro Recife, 128.35, alterna 1238, 3601. Negativo. bom dia, 031-71 no ponto de terra, pistão 0, pronto para decolagem. TAM 3171, autorizado a linha de decolar pistão 0, vento calmo. A linha de decolar pistão 0, 031-71. TAM 3171, decola 0600, chama controle Salvador 119-8, bom voo. Controle Salvador, frequência 119-0, grato, bom dia, bom trabalho, 03171. Salvador, bom dia, TAM 3171, passando 2500, perfil da Dael Leda, nossa escuta. TAM 3171, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, após 2000, autorizado direto Leda. Ok, nível 320, dá para a gente direto Leda, grato, TAM 3171. Salvador, é o Mike X-Ray Alpha, formando o término de reboque calço no gate 09. Ciente, Mike X-Ray Alpha. Centro 3171, chame o Centro Recife. Frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Sente agora com o Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alternativa é 123, decimal 8. Grato, bom dia, bom trabalho, Centro 3171. Parabéns. Salvador, muito bom dia. Ocean Air 6251. Agora foi informação Charlie, posição 5340 Guarulhos. Gente, Ocean Air 6251. Já tem o nível aprovado 360. Copia ou aguarda a coordenação? Pio. Ocean Air 6251, autorizado Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5424, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, uniforme 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, da El, Leda. Motiva 5424198. Correto, Oxanel 6251. Chame para feedback e acionamento. Trabalhei. Novo Salvador é o gol 1229, Centro da Chai. Gol 1229 para Congonhas, pronto, copia. Copia o gol 1229. Gol 1229, autorizado São Paulo Congonhas via Upzulu 10, Ubave, Upzulu 16 e conforme rota do plano de voo. Nível 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5425, controle Salvador, Ferem 119.8. Centro 360 autorizado para São Paulo, via Upzulu 10, Cubave, Upzulu 16, conforme o plano. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5425, controle 119.8, o gol 1229. Correto, gol 1229, chame para o tiver acionamento. Chamará o gol 1229. Alfa X-Ray Juliette, prossiga. Bom dia, solicitando produção de giro de motores em marcamento por 15 minutos. No parte 3 já em apoio para trás. Cliente, Alfa X-Ray Juliette, reporte alterno. Cliente, estou iniciando. Alô, Chanel 621 na posição 5 para pushback e acionamento. Autorizado, Chanel 621, chame táxi. Autorizado, chamada táxi 621. Leão 1, 1229 para o pushback acionamento na posição 1. Ativou 1229, aguarda para iniciar o pushback, forma aeronave já finalizando 1-5, número 2. Aguardo 1229. Alô, para o taco do Chané 6251, para o taco CPOB 1444, galera. Chané 6251, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal táxi Índia, no ponto de espera torre 1118-95, ajuste padrão. Autorizado táxi via parte, Índia Alfa, ponto de espera 295, com padrão 6251. Romeu no parte 3, solicitando reboque para a posição 2 do parte 1. Chame em 1219 para realizar o reboque. 1119, confirma? 121, decimal 90. Ok, obrigado. Salvador na escuta do Mike X-Ray Echo. Afirmo, Mike X-Ray Echo, prossiga. Solicitação de reboque da posição do gate 06 para a posição 1-2 da remota do bate 1. Gente, Mike X-Ray Echo autorizado, reposta ao teste. Ok, gente. Bom dia, o TAN 3399. 3399, bom dia, prossiga. Brasília, autorização Guarulhos 340. Gente, está 3399. Pronto, copy? 3399, pronto, copy? Andrés 399, autorizado Guarulhos, via Eupesulu 10, Taubaté, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Aciona 5433, frequência do controle Salvador 119.8. Ok, bom dia, Oxana 621, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, meu Deus, com o autorizado aliás, decolado, estou no zero, vento calmo, 029. Livre, alinhar e decolar, 625. Semana, obrigado. Só o Salvador, muito bom dia, Golf, Golf e Whisky. Golf e Golf e Whisky, bom dia, prossiga. Golf Whisky, encontra-se na 2 Romeu, Pátio 3, solicitando autorização de reboque para a posição 2 do Pátio 1. Gente, Golf Whisky, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no Pátio Principal. Ok, sim. Senna 6251, decolada 30, controle Salvador 119.8, bom voo. 119.8, 6251. Salvador, bom dia, Senna 6251, da EL 1707. Senna 6251, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Tá, saída 10, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6251. Para o táxi, o voo 9239, que é o P1 no 19, 4 horas e 24, autonomia ao tempo da Leda. Comando 2239, autorizado táxi, via Índia, ponte 010, torre 11895, ajuste 1093. Autorizado táxi, via Índia, ponte 0, torre 11895, ajuste 1095, 12239. Torre Salvador, o bom dia, o Mono 229, pode ser 190, pronto. 229, autorizado ali, mantém pista no zero. Ali mantém 10, Mono 229. Linha 251, hoje Gono 229, decolagem autorizada, pista 10, vento variável, calmo. Livre de decolagem da 10, Gono 221. Controle ao 6251, coordena a possibilidade por Otimotiva. 6251. O 229, decolagem 35, controle Salvador 119, decimal 8. 119, 8, obrigado. Decolado, bom dia. 1-329, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 360, a saída da ESA, autorizado direto Leda. Direto Leda, 360, atualizado, voo 225. 229. Pode principal. Sim. Jambé Lima, autorizado o reboque. Parte 3, reporte para ingresso 71, porém fique atento a reboque no mês. Ótimo, o Jambé Lima aqui em reboque, aguardando para ingresso 4 na pista. Jambé Lima, apenas fique atento ao reboque da Gol atrás do centro. Jambé Lima, aguardando para ingresso 4 na pista. Paulo Salvador na escuta do Mike X-Ray Echo. Prossiga. Forma o término do reboque, calça na posição 1 no 2 da remota do Pátio 1. Sim. Uno 28 35. Pode confirmar a secundária? Secundária no 23 decimal 8, Xené 6251. 1238, autorizado, seu contato 3399. Fala, Salvador, é o azul Alfa 3, Juliette, comandando o giro motor da 3, bom dia. Gente, bom dia. Olha, o 229, eu consigo coordenar com o centro direto no Mótiva. Aguarde, Gol no 229. Obrigado. Gente, autorizado ingresso para esse tipo, posição 05. Gente, eu estou organizando e reportando o centro. No 229, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, antena 123 decimal 8. 2835238, obrigado, Marcos. Salvador Golf, Golf Wiz, solicitando autorização para ingresso parte principal, posição 2. Golf, Golf Wiz, aguarde autorização. Quem não aguarda? Salve Salvador, bom dia, sua alfa que fez a pá. Golf, Golf Wiz, autorizado ingresso do site 1 para a posição 02 da posse terminal. Golf, Golf Wiz, adentrando ao pátio principal. 1399, autorizado a NEV colapso no zero, vento, vento calmo. Sábado, bom dia, as duas satisfeitas, tá? Solicita a autorização de reboque de fase 3 para o site principal, posição 01. Autorizado, reporte para ingresso 71. As duas satisfeitas, vai, apontarei, vai ingressar o bate 1. Sam 3399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL, autorizado Lida. 340, saída da EL, proa de Lida, Sam 3399. Boa noite, Azul 40, 40, da Charlie. Pro 040, preparar, abre a leva agora no cópia. Pode confirmar a saída, por favor? Arbor Elefa. Arbor Elefa, preparar, onde está a Salvador, gol, Luiz, externo do reboque na posição 2, 4, 5, mal graça, bom dia.